Lúcia Maria? Oi. Ouviu bem a mensagem, Lúcia Maria? Gostou? Gostei. Lúcia Maria, receba com todo amor e com todo o carinho da Genisa, juntamente com o Genilson. Uhum. Foram eles que vieram lhe parabenizar pelo Dia das Mães, repleto de muitas realizações, tá certo? Tá bom. Você tem algum recado pra tá deixando pra eles? Eu amo eles demais, né? Todos dois. Pois, Lúcia Maria, nós que fazemos o Paraíso das Mensagens, agradecemos a sua atenção e lhe desejamos um ótimo dia também, tá bom? Obrigada. Tchau. Tá.